3663, confirme no qual? 3663 mais... Tá iniciando, 3663. 602? Positivo, posição 5. Ok, estamos sem balizamento aqui, sem... agora sim. Cópia. Prossiga. Avianca 6311, Salvador, Guarulhos, aprovado 320, 320 via Perisque 58. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole, transição Gonza. Controle 119.35, aciona 5546. Aciona Avianca 6311. Salvador, Guarulhos, 320, Perisque 58, decola da 10, primeira curva direita. A saída é a Gole Gonza, o controle 1935, código transponder 5546, Avianca Brasil 6311. Correction, pronto, no pole position. Chamará. Para o táxi, o T9411, com 73 a bordo, 3:50, tá indo a Guarulhos. 3663, decolou os 42, chame controle 119.35. Confirmar controle 119.35 ou 119.E? 3663, decola, passa 2000 pés, perfil gole. 3663, contato radar na decolagem, subiu nível 340, na saída gole, transição 11. 340, gole, Gonza, 3663. Ali mantém cabeceirão no zero. Ali mantém no zero, gol no 605. Gol em 60, confirma o número máximo. Live 6726, solo 43, livre direito, chame solo 121, decimal 9. 121, obrigado, senhor. Pista 1-0, vento 300 graus, 02 nós. Deve decolar de 1-0, agora 6-0. Pois. Alfa Indy, portão 2-6-7-2-6. 7-3-3, cópia. Copia. 3733, São Paulo, nível 360, aprovada, Perisque 58, decolagem da 1-0, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119.35, aciona 5554. Portão 10, que eu tenho jogo corretamente, livre por estacionamento, chama o táxi. 3663, desviou à direita, proa 310 por 15 milhas. Senta 3663, reporta términos de desvios. Portará o término 3663. Está decolando, mesmo destino hot nível. Ah, afirmativo. Autorizado ali em matéria, 9491. 1605, decolagem 46, chame controle, 119, decimal 35. 0935, bom dia. 3663. Patrick, good morning, go 1605. Go 1605. Radio contact of the pathway, go to the pathway about transition, cross at level 360. Climb level 360, understanding the audio, Patrick. Fica Brasil, 6311. Pole position para o pushback acionamento. Fica Brasil 6311, aguarda tráfego do objeto estacionado na medalha de prata, pois inicie e chama táxi. Aguardo 6311. Solo, bom dia, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, bom dia, prossiga. Mate Bela Estácio, tá com 6 de, tá com 8 de POB com força do Jacobina. Autorização para estacionamento. 160 Jacobina, aguarde cópia da autorização, confirma 16 orelhas a bordo? 16. Aguarde cópia da autorização, Juliette Bravo Lima. É. Matrigou 1605. Volta 3663. Autorizado para Diasal. Autorizado aqui na palha, 6319. Confirme. Tá na palha aqui, tá autorizado, 6319 agora. Positivo, chame táxi. Na 6190, quanto é? 2-0-0 to avoid bad weather. 7-7-3-15, Natal alternado, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera lá, torre 18-6, bom voo. 18-6, ponto de espera, obrigado. After deviation, fly ahead in direct linear intersection, go 1605. 3663, chame centro Recife na frequência 128.8, alterne 1-3-6-25. 1-2-8-8-1-3-3-2-5-3-6-6-3, obrigado. 14-18-6, bom voo. Sim, obrigado, bom, boa tarde. Juliette Bravo Lima, cópia. Prossiga. 160 Jacobina, decola da 17, curva esquerda, subida Momo até posição Alba, após direto. Controle 1-119-35, aciona 5552, Juliette Bravo Lima. Confirma, senhor. 544, saída da EL, transição de Né, suba nível 360. 5544, da EL de Né. Poderia confirmar a autorização, chegou intercortado aqui, senhor? Positivo. Juliette Bravo Lima autorizado para Jacobina, 1-60, decolagem da pista 1-7, curva esquerda, subida Momo até a posição Alba, após em rota, controle 1-119-35, aciona o código transponder 5552. 5552, autorizado Salvador Jacobina, decolada 1-7, curva à direita, saída Momo, Alba após direto Jacobina, 0-35 é o controle. Vai chamar a torre 18-6 para o acionamento, Juliette Bravo Lima. Correto, e chama a torre, o Bravo Lima, bom voo. Bravo Lima, senhor, vai chamar a torre 18-6. Decimal 25. Decimal, chame táxi, Bravo Lima. Lima. Decimal 128, decimal 8. Sunable 133, decimal 25, go 1605. Detector 9419. Detector 9419, prossiga. A informação é manter pro 210. Sim, Detector 9419, por quantas milhas? Normalmente 80 milhas. Detector 9419, após desvio, joia direto leida. Após desvio, direto leida, Detector 9419. Linha de cola da 10-3-4-4-9 corrigindo após desvios, voo direto de NER. Direto de NER após desvio, tá 9-4-9. Táxi Avianca Brasil 6311, PLB 103, autonomia 4 horas e 5, altera no Galeão. Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, autorizado táxi, é táxi Papá, reposte para ingresso, pista no 7. É bom. 1-1. Segue o colega da TAM, bom dia, um bom trabalho, senhor. C3733, bom dia, autorizado a aliar e manter, cabeceira 110. Aliar e manter. É de Bravo Lima, autorizado a aliar e manter, cabeceira 17, reporte pronto. Portará pronto no 7. Volo 0 no 4, direita aqui, voo 0, chegada a mais. 9-4-1-1, chame Centro Recife, na frequência 128-8, a terminão 33-25. Recife agora 128-3325, tá 9-4-1-1. Só logo no 397, bom dia. Chame o controle 119-35, tá 3-4-4. 4-4, bom dia. Dan 3733, autorizado a decolar, pista no 0, vento 3-1-0 graus, 0-3 nós. Tem livre de decolagem, Dan 3733. Tatã, decolado na 6-4. 3454, contato radar na decolagem, autorizado direto Aracaju, restrito nível 310. 310, vai voar direto Aracaju. Mantém, 10, 63, 11. Obrigado, tá pronto, 17, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, ciente, mantém a posição. Horas, 2 milhas, com rumo sudoeste, 2330, cruzando o Equipo 290, ao 34 centavos, controle São 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 7-3-7-3-3, Marcoli, Onza. 7-3-7-3-3, contato radar na decolagem, sua nível 360, na saída agora, transição Gonza. 0 graus, 039. Está iniciando o Avianca 63 Alfa. Bravo Lima. Tô ciente, senhor. Aguarde estimado 2 minutos da colagem. Avianca 6311, deu como se curte, chame controle 119 da Suma 35. 1935. Obrigado, um ótimo domingo pra vocês. Descida nível 070 para Patagon Romeu, Tango Delta. Tango Delta, grato. Congelíssimo, bom dia, Salvador. Venha 311, decolou na sua escolha. Avianca 6311, contato radar na decolagem, zoou nível 320. Avianca 6311. 320, Avianca 6311. Quatro cinco quatro, sete três, seis, um, dois, meia, alta, um, dois, meia, oito, cinco, alternio, um, dois, cinco, quatro, cinco, três, quatro, cinco, quatro. Chame pronto para o pushback nesse momento, gol no 397. Chamaram. Gol no 397, informo restrição após a decolagem. Estará restrito ao nível 060 até 30 milhas de Salvador. Nível 60 até 30 milhas. Ok. Restrito a 060 até 30 milhas de Salvador, gol no 397. Juliette Bravo Lima, autorizado a decolar pista no 7, vento. Calmo. Calmo. Vento 3. 40 graus, 01 nós. Está liberado a restrição. Liberado a restrição, atrasado a decolagem, problema. É o Papa Alfa 34. Gente, Guarani, Acarém 3, 1. Afirmo, por Caracaju. Obrigado. Controle, Papa Alfa 34, cabo. Observação, chame o controle na frequência 119.35. Certo, lá, contato. Restrição para o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Ok, uma centena até 30 milhas, 1397. Decolou 02, chame o controle 119.35. 75, muito obrigado. Papa Pazzi Leite, Bravo Lima, contato radar na decolagem, saída Momos, Lua Nível 160. Bravo 160, assim que possível o controle vai aguardar autorizar direto Jacobina. Entendi, a autorização, Papa Pazzi Leite, Bravo Lima. Jet 6726, pronto, cópia. Controlou, Papa Tango, Tata Tango, 7 da Tango. Vamos, 04, tráfego, posição de 1 hora, 40 milhas, rumo sudoeste, 319, cruzando 170 em Sudoeste. Bravo Lima, prossiga. Autoriza a acender 160 no perfil da Momo? Sim, de forma em radial ideal para Serra Novembro, Juliette Bravo, papá, papá, Juliette Bravo Lima. 331. Só para cópia. 4, controle de Salvador, 199, 19. Sem restrições. Direto Jacobina, stand alone 160 sem restrição do W1. Controle Salvador, bom dia, gol 10, 14, desce ao 110, informação Tango. 10, 14, essa é a notificação, autorizado chegada a MAN, desce e mantém a nível 050. 050 na chegada a MAN, gol 10, 14. Tango Whisky Fox Lima, confirme a radial ideal de saída e quantas milhas afasta do Salvador. Uno 3325 alternado. 3325. Obrigado, ótimo final de semana, pessoal. Obrigado. Puxa acionamento no 03. Autorizado, chame táxi pro 1397. Tá. 014, desvio à esquerda pro 040, aproximadamente 20 milhas. Suba nível de voo 320, tem condições de voar 2 de voo na frente. Ou então, voo no 014. Chegou no mês 1004. Descendo 050. Sim, estou tranquilo de Diamante. Salvador, somente aqui. A aeronave está presente de Guarulhos. Vamos manter a direita da rota, senhora, para desviar de formações, ok? Tango Eco Serra Tango, autorizado ingresso com o Dr. Interlagos, reporta uma rotatória visual com campo. Assim, autorizado lá direto rotatório ou mantém a Taparipe depois do Interlagos? Mantém a Taparipe, autorizado ingresso com o Dr. Interlagos após reporte na rotatória ou visual com a pista. Eco Serra Tango. Eco Serra Tango, reporta na rotatória ou visual. 67. Autorizado, Recife 330, Peruísque 58, decolo 10, curva esquerda por Caracaju 1935, 5567, transponda 6726, está na ponte 02, medalha de prata. Cliente ponte 02, confirmando que o transponda 5567, informo que após a decolagem estará restrito ao nível 100 até 30 milhas de Salvador. Proteja. Após decolagem, restrito 100, 30 milhas de Salvador, mensagem 2000. Chame pronto, objeto 6726. Botarem. Serra November Mike India, nível 100, decola da pista 35 com curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto. Frequência do controle 119.35, transponder 5053. Lima, correto para o táxi, chame torre 118.12, bom voo. 118.12 é o Whisky Fox Tag. 3733, consigo. O POB 171. Só copiei o POB, confirma a autonomia alternativa? Salvador, Salvador, 2 horas e 20 autonomia. Gol no 397, autorizado o táxi à direita via India e Alpha Charlie. No ponto de espera da 10, chamar na torre 118.12, tenha um bom voo. Ativo direita, chama no ponto de espera da 10, 18.6 graus. Será coordenado, portão 04, aguarde cópia, gol 1983. Tá, 3, obrigado. Espera na Lima.